317 do som para 1809. São 180. Chanel 6312, prossiga. 8-0 on the ground, that 3-9, look to the right, call 121, this is Mount Niner. No, no, no. Do Recife, Delta Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista no zero com primeira curva à esquerda, acione 5445, frequência do controle 120.8. American 980, clear taxi Alpha Juliet, gate 11. American 980, Alpha Juliet, gate 11. Good morning. A 3732 estabilizado? Estabilizou ao 3732. Pode aproximar sua final, torre 18.95. Torre 18.95. 35217, então acho que está a 6 milhas. Reporte estabilizado no localizador. Nós já somará no lock. Salvador, bom dia, o Dan 3732, sanduíche zero. Bom dia, Dan 3732, está baixa travada. Afirmo. Altímetro 0015, 1015, o vento 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós, Dan 3732, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no, na pista no zero, no 015, Dan 3732. São 3663, autorizado Guarulhos, eu fiz o Luno 6 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 340, saída da EL, Leda, após vídeo, decola da 10 com primeira curva à direita. Acione 5442, frequência do controle 120.8. Autorizado Guarulhos, 340, Luno 6 até Belo Horizonte, saída da EL, Leda, 4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 442 transponder, decola da 10 com primeira curva à direita, cortejo. Cortejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 09. Avisado, Nereço. 35217, continua a aproximação, variante pista livre, altímetro no 015. Variante pista livre, no 015. Mike Eco Delta, livre táxi, reporte para ingresso no 17. Mike Eco Delta. Flow no 605, já copia? No 605, autorizado da Leão, via Pesoluna 010 Max, pós conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Bosch Bridge. Pista no 0 com primeira curva à direita. Acione 5446, frequência do controle 120, decimal 8, aguarde para o cotejamento. Fox, Solon 219. Solo 3663, comandante de equipe de Solo, reporte para táxi. Chama táxi. Chanel 225, pronto para o táxi, 96 bordo, 4 horas, Goiânia. Chanel 6225, autorizado táxi, até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamar a TUS, e 118 decimal 95, ajuste no 015. Sim, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, TUS, e 118 decimal 95, Chanel 6225. Flow 605, cotejo. Flow 605, autorizado, Galeão, 3.0, via Pesolo 1. Após o parque, pega o ponte de voo. Decola da 10, confira com a direita, Israel, Leda, Fri. 442, ponto, controle, Nova Azul, 208. Flow 605. Flow 605, é via Pesolo 1, 0, até SMAP. Após a forma rota do plano de voo, cotejo. Tá me copiando agora? Confirme. Gol 605, clareza 5. Autorizado, gol 1605, Salvador, é, Galeão, confirmando. Autorizado pelo Galeão no 360, via Atos do Lou 10, após SMAP, após segue o ponto de voo. Decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, transponder 544000, controle 1208, gol 1605. Gol no 605, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 05. Portará o gol no 605. Salvador, bom dia, 3732 na Alfa. 3732, bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 3732. No solo 247, à direita, solo 219. 9. Eco Delta livre decolagem da 17, vento 120 graus com 12 nós. Muito bom dia, Trip 5217, livrou o táxi na sua escuta? Trip 5217, bom dia, autorizar táxi Alfa Kilo, remota 0443, quando lá tem seu sinalizador. 0443, obrigado. 923 no 612, puxa acionamento. Alô 9923, aguarde para puxa. Aguarde. Alô, Salvador 73663 para o táxi, 173 a bordo, 3 horas e 45, confiado em Galeão. São 3663, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, indo no ponto de espera chamar a torre, e 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0 1 no 5. Pátio, táxi, ponto de espera 295, autorizar a bordo. 1923 está condicionado após a passagem do ar condicionado na sua cauda, coordenando o pedido de sol, reporte para táxi. Após o airbus na cauda, passando, aqui é o 923, reporte para táxi. 225 no perfil da Momo. Canal 6225, Gotatá, dado para o 320, cumprindo o perfil da Momo. 320, cumprindo o perfil Momo, bom dia. Salvador, bom dia. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia. O meu page é pro Manati, reporte 20 milhas fora. Direto, meu page reportará 20 milhas fora, Delta. A presença do Admon, poxa, né? 6225. Livre. Obrigado. Pode voar também em WhatsApp, direto. Opa, obrigado por presente. É 225 da Oxanel, autorizado Baiano. Só Baiano presente, muito obrigado. Salvador, 3663, ponto 0903. Linha 3663, está livre a linha e decolar da pista 10, vento 120 graus com 12 nós. Está livre a linha, vento decolar, está 10, 3663. Salvador, com Delta, 3304. Autorização Brasil, retorno Juliette, portão 4. 3304, autorizado Brasília via Upzulu 17 até Pina, após conforme rota do plano de voo. Nível 340, saída Arbor, transição Elefa, pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5447 no transponder, frequência do controle 120.8. Estamos autorizados 3. 340, via o Pesulu 97 até aqui, na decola da 190 com curva direita. Arbor, após Eletra, 5447 no 208, da 3304. TAM 3304, saída Arbor, transição Eletra. Arbor Eletra, da 3304. TAM 3304, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Cuidado da 3304. Para o saque do gol 1923, está com 170 de POB, 170, ângulo de 3 horas e 35, alterna o galeão, 1923. Com 923, autorizar táxi até o ponto de espera, via fase principal Índia, no ponto de espera chamar a torre, em 118 decimal 95, o ajuste no 0195, um bom voo, voo no 923. Táxi Apache Índia, ponto de espera da 190, ajustou 1995, 1895, correção, 1895, ajuste 15, obrigado, bom domingo. Na 3, decola 55, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, senhor. Bom dia, bom domingo. Salvador, bom dia, TAM 3663. 1208. Bom dia, TAM 3663. TAM 3663, contato radar, sou para o 340 na saída da El Leda Bridge. Ativo 340 da El Leda Bridge, se possível, autorizado o voo da El. TAM 3663, autorizado Leda. Está presente Leda, TAM 3663. Na 6311, a sua indicação na chegada Bonf, desça para 4000, ajuste 1015. 615, 4000 na chegada Bonf, 6311. Não, tá boa do tudo, né? Sim, já na 6311. Está livre alinhar e decolar da pista no zero, vento 120 graus com 12 nós. A linha para dar 10 com o 9. Né, 6225, chame o centro Recife na frequência 1288 até 1260. 288, 260, bom domingo. Bom voo. Bom trabalho. Mas quer que eu dê a tua frequência livre até o retorno. 123, decola 59, controle 120, décimo 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 923, perfil Odael. Gol 923, bom dia. Contratado azul para o 360 na saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge. É, solicita o 38, se possível. Deixa a guarda alta. Aguarda? 38, 923, obrigado. Rio 926, autorizado nível final 380. Reautorizado 380 para o 1923, obrigado. Ah, 3663, chamei o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, obrigado. Então, 3304, comandante de solo, reporte para táxi. Vive, reportará até 3304. Paulo, Salvador. Óbvio. 56729, confirme o seu ABC. Chame mais daqui a uns 5 minutos e aguarde para a cópia. Estou preparando a saída da Eoli da Pit para Guarulhos. 923, chama o Centro Recife, 1251, alterna no 3325. 251-3325-923. 4000, pode ser 2000, chama a 639. Chama a 639, desça para 2000, autorizado o procedimento, reporte localizado. 2000, autorizado em alerta, reporte localizado, a 639. Táxi, o TAM 3304-166, Campinas, 4 horas e 10. TAM 3304, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 118 decimal 95, ajustando 015, bom voo. Ok, via Índia, ponto de espera 895, TAM 3304. Oceania 63-12, coordenada equipe de solo, reporte para táxi.